inadequado. Vai ser, não deu, é frio inadequado. Não é tão fácil assim, se não há lugar pra mim. Inadequado, inadequado, inadequado. Sou mais um moleque, eu errado. Quando olho pra mim, não enxergo uma pessoa. O mundo segue andando e eu fico de lado. Sem dinheiro não terei, a vida é muito boa. Quando eu não enxergo uma pessoa, tudo segue andando e eu fico de lado. E vem andando.